754 no solo, Austin 41, no nível direito no solo, 121-9. Direito 219, boa, 754. Chané 6254, vento 100 graus. 6254, vento 100 graus, 109, giro de decolagem da 10. Giro de decolagem, Chané 6254. 08, baixo principal. Alfa Juliette para 08, 754. BBA 741, chove Recife 3395, alterno 3325. Salvador Web 6741 voltando? Prossiga. Gentileza, poderia confirmar novamente a frequência de Recife? 3395-133-25. Ah, ok, eu vou tentar de novo então, obrigado. Claro. Chané 6254, decolado aos 43, chame controle e 120-8. 208, Chané 6254. Salvador, boa tarde, Chané 6254, solicita pro de Dael. O Chané 6254, contato radar, vou para níveis voo 360, autorizado direto Dael. Ok, Dael 6254, se possível, lida. Inicialmente. Ok. Web 6721, acenda a identificação MARI 050. Ah, está formando, ingressando direto 8, 754. Gente, no 754. Gol no 328, acena identificação, chegada MARI, desça para nível de voo 050. MARI, desça para 050, gol no 328. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, ajuste 10-13, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000-13, reportará estabilizado, 2230. Vitor Mike Quebec, não há tráfego a reportar, frequência livre. Olha, o triplo papá Romeu Lima. Prossiga. Tá, já na vertical da Aristia, a questão do Romeu Lima seria um sobrevoo na costa do Saurice e depois retorno para pouso aqui na Aristia. Confirme o controle. Sempre, senhora, por favor. Está presente e voe direto. Direto, graças, senhora, o papá Romeu Lima. Vai reportar 20 milhas fora. Avisa encontra-se seca e não há chuva sobre o campo. Seca e não há chuva? Não, negativo. Negativo chuva. Só tá no chuva na final da 1 a 0. Oceaner 6254, chame Recife, 3395, alterne 3325. Sim, chama agora, centro Recife, 3395, alternado 3325. Braço, tenha uma boa tarde, Oceaner 6254. Igualmente. Receptando o localizador 2230. Passarei 2230, torre 1895. Boa tarde. Boa tarde. Centro Recife, boa tarde. Oceaner 6254, subindo ao nível 3000. 3144, boa tarde. Essa é a identificação, chega da mar e desça para nível 050. Mar para o tanque 3144? 3144, desça para nível 050, chega da mar. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Livre LS, reporte estabilizado. Para 2003, chamada de estado. Estabilizado, baixado e travado, 2230. Série 2230, continua aproximação, aguardando autorização para a força. Positivo, 2230, passando externo. Coronel 24, essa identificação chega da Mari, desça para nível de voo 050. Taredo 2230, tráfego avistado, livre pouso na 190, vento 0, 70 graus, 10 nós. 2230. Autorizado 085, reporte retornando na chegada. A 328, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0 no 3. Para 3 mil pés, igual no 328. Então 3144, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 3. Voo no 924 após desvio, voa Mari. Reporta reaproando, Mari. 230 no solo aos 54, linha direita no solo em 121, decimal 9. 219, 2230. Solo Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Solo, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230. Zero. Autorizado táxi via Alfa Juliette para remota 114. Atente. Alfa Juliette, vai na remota no 4, 2230. Vamos 76, 721, estabilizado em LS. Torre, 118,95. 29. Torre, WebJet 6721. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Duas do externo, baixar travado. 6721, como já informado, pista se contra de seca, não há chuva sobre o campo, o ajuste no 0, 1 no 3, com a aproximação, aguardando autorização para pouso. 6721. Só Quebec confere. Autorizado para correção, pronto, cópia. Pronto, cópia. 4089 autorizado para Vitória via Upper Whisky 50. Nível 360, decola pistão no 0, primeira curva à direita, saída da Euleda Eud. Transponder 55 no site, controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para Vitória via Upper Whisky 50, decola 10 curva à direita da Euleda Eud. 55 no site, transponder 120 decimal 8, controle. 4089, protegimento correto e após pronto para puxar acionamento. Pedido para o Papa Romeu Lima. Pouso mais denso de quantos minutos? Era nós. Livro pouso 1-0-6-7, 2-1. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. Ente, triplo papá, correção, papá, papá Lima, papá Mike, direto destino, mantendo 510. Confirme o código acionado 0117. Salvador, Oceanair 6303, Boston 01 para pushback, acionamento. 6213, em coordenação com a equipe de solo, reporte pronto para ataque. Acordaram pronto para ataque, 6303. 3 mil pés, padrão 13, 3944. 1924, 4 mil pés, ajuste padrão. 4, Gono 328, estabilizou? Estabilizado, Gono 328. Torres, 118,95, bom pouso. Obrigado, 118,95. Então, 3144, desça para 2000. O ajuste 1013, está livre, LS. Livre, LS, 2000, aguarde pista livre. Ou vou até dizer. Pai Web 6721 no solo ao 59, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. 219, 6721, bom dia. Será estabilizado, tá? 3144. Papatango, Vitor, Quebec, Mike, prossiga. 6721, autorizado táxi via Alfa Report, gente da Juliette. Informa que irá aguardar o gate 01 que está sendo liberado pela aeronave da Oceané. Alfa, Santa Juliette, 6721. Correção, aeronave Airbus 320 da Avianca. Sim, 6721. Autorizado o pouso, pista no zero, Golão 328. Sente, o Romeu Lima reporta para retorno a Salvador. Vitor Quebec Mike, prossiga. Sente, o Vitor Quebec Mike negativo contato com o centro? Sente, ainda está longe da terminal de Salvador. Vamos tentar a frequência 1260, alternado 1288. Caso negativo, retorna a frequência do controle. O 1806, informação Quebec, confere. Aguarde um minuto para cópia. Aguardando a Ceiapuca, já mora, Caju. 1806, saída prevista da El Leda, direto para Caju. Pronto, cópia. Arteiro. Gol número 806, autorizado Salvador, Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto, Aracaju, transponder 5533, corrigindo a saída é Puca Caju, curva à esquerda. Esperando na Fox, Trot, 1219, gol no 328. Desce curva direita, 5-3-2. 33 no transponder, eu coloco Gol 806, gate 62. Gol 806, frequência do controle é 120, decimal 8, e a curva é pela esquerda. Decola pistão 1-0, curva esquerda, confirme. Retificando, curva esquerda, Gol 806. Gol 806, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Portamento, 06. 3144, continua a aproximação, reporta visual com pista no 028, ajuste no 03. 3, pode confirmar as condições da pista? Pista seca, chuva apenas nas vizinhanças, ok? Na final no 0 e sentido noroeste. Pista seca. Obrigado. Vitor Mike Quebec, assinado 0161. Chanel 6213, com Uno 19 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 50 de autonomia. Chanel 6213, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera de Chamitão, em frequência 198, decisão 958, metrô no 013. Uno 95 a ponto de espera via Índia Alfa, o 6313, 6213. Visual, TAM 3144. Visual, TAM 3144, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 109. Pouso autorizado, baixar travado, não no zero, TAM 3144. Bora no meu. Reautorizado, táxi via Alfa Juliette para o gate 04, pode principal. Alfa Juliette para o portão 4, com 1-3-2-8. Negativa para o 170, irá cruzar a final da pista no 0, o mais Juliette Romeu. Se quiser abandonar o setor, prossiga pelo corredor Bonfim, mantendo 500 pés. Reporta litoral. O controle, o papapá, mais Juliette Romeu, vai manter a vertical da BR-324, ok? A princípio, será para cruzar. Gente, e a quantas milhas Salvador para o sobrevoo? 10 milhas, 1-0? Gente, manda presente com Proa Norte, o mais Juliette Romeu. Estou prosseguindo com Proa Sudoeste, vertical da BR-324, mantendo 500 pés, né? Gente, o sobrevoo do senhor será 10 milhas de Salvador, o senhor agora meia dúzia de milhas. BR-324, eu estou aguardando ainda, senhora, a localidade exata da emissora. Eu posso manter o setor aqui, a vertical da BR-324, mantendo 500 pés? Aonde o senhor está, está autorizado. Mas para o sul, negativo. Então, 3283, identifica a chegada Mário, desce até o 050. TAM 3144 no solo 06, libera via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco 219. Utilizador 924. Corre, 118.95, gol no 924, tem um bom pulso. Obrigado. Colagem pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Liga de colagem pistão no 0, chama 6203. Oi, boa tarde, no 924, tá no GLS. Bruno 924, boa tarde, continua a aproximação, reporta visual com pista no 028, ajuste no 03. Reporta visual com a 10, no 924. 40 para ir atrás do gol no 924. Ok, ciência agora. Mantendo 500 pés. 500 pés. Controle, papapá, mas já tem a localização exata. Eu vou entrar na proa 150 da presente posição, senhora, por meia milha só. Autoriza? Me espera. Aguarde, vai filete Romeu. Aguardo, Romeu. Janer 6213, decolada 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, um moto trabalho 6213. Bono 924, visual com a pista. Negativo. Controle Salvador, uma boa tarde, eu chamo 62, ONU 3, passando 2 mil pés, vai dar dial. UNO, 10 graus, 14 nós. Livre pouso, baixou e travou, 924. O Oxanel 63, 62, ONU 3. Oxanel 62, ONU 3, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL 63, 6293. Mike Gillette Romeu, agora prossiga para o controle. Alta ajuda do controle, prossiga. A última informação do Mike Gillette Romeu? Não, cara, eu estou mantendo um pairado aqui próximo à Águas Claras e eu estou a menos de meia milha da situação, cara, da emissora me passou. Daí não vai interferir com a final da Romero, vamos ter 500 pés, está autorizado? Sim, se nessa posição está autorizado, Mike Gillette Romeu, reporte caso abandone a posição. Ok, vai reportar. Lima Papa Mike, tem frequência livre. Para Fortaleza, decola da Uber do 19, decola da 0, primeira curva esquerda, saída Momo Protiso, na 45547, motores 1208, na posição 2, na 3216. 3216, na posição 2, reporte pronto para puxar o estacionamento. Agora pronto para puxar o estacionamento, na 3216. Falou, mais pro norte e aguarda para transferência. Vitor Mike Quebec, apenas para informação, temos um tráfego agora do helicóptero, agora na posição de 2 horas, 4 milhas, efetuando voo pairado a 500 pés. Afirmativo, o Mike Quebec vai manter 1000 pés. Gente, reporta visual com o 97. Boa tarde, estou vendo a Vitor Mike Quebec. Cono 697, boa tarde. Identifique a chegada Golf. Desça para 4000, ajuste 10 no 3. Para 4000, 313, gol 697. Tarde, gol no 600, identifique a chegada Amari, desça até o 50. Via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox, 219. A gente confirma a prova de desvio? Fazendo a prova 220. Solo, boa tarde, Golo 924, segurando. Golo 924, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 10 no pátio principal. Alfa Juliette, portão 10, 924. O Golo 1697 reporta o término de desvio.